Salvador, bom dia, voo 933, GLS, da 10. Voo 933, autorizado pouso pista 10, vento variável com 02 knots. Autorizado pouso 10, voo 933. China 225 ali em Manteca, cabeceira 10. Solo 21 decimal 9. Programa de decolagem IA 225 da GM com vento variável com 0,3 nós. Thank you. comandante 33, controle no 202.8. 208, obrigado, 62, Ronaldo. Salvador, bom dia, o Xané 62, o Nuno, decolado na ação, voo, no cruza 2000. O Xané 62, na hora, bom dia, contato radar, seletoramento de voo 380, 20, direto Leda. Direto Leda, 280, 62, o Nuno. Nível de voo 380. Informativo, nível 380, 62, o Nuno. Linha 3 autorizado, a linha de colapso no 0, 020 graus, 021. 3, decolado 3, 9, controle, 202, 8. 202, 8, 9, 9, 3, obrigado. Atlético de Náutico no Torre, 118, decimal 95. Bom dia. Voo no 963, Centro Recife, 128.35, altão de 125.1. Linha 49, estado de São Zero Livre, autorizando o pouso. 0010 graus, 019. E pouso na 10, voo no 649. Correção 1649, solo 48, livre sem direito, chame solo 122, decimal 9. Delta, please line up with the call for New Zero Wind 330 degrees 039. General 1911 on the Borne, airborne at 04, call the departure control 120 decimal 825. 120 decimal 8, so long. Salvador de Parturo. Good morning, Argentina 1911. We're approaching altitude 2000, climbing to plateau 340. Argentina 1911, we're going to contact at level 380, flying a light traffic approach. Argentina 1911, fly direct Elefa, intersection, and request en route by level 340. Elefa. Thank you. something or a monster to bomb. De Parapuca, Jamaracaju, Chane Sol, 121, Decimal Rosa. Say again, the intersection Argentina 19911. Four Jackie, Tango Oscar, Sierra Oscar, Papa. The Wi-Fi direction is Tango Oscar, Sierra Oscar, Papa, Argentina 19911, thank you. da linha do decolar 10, vento 360 graus, 062 vigilante. Decolado aos 1-4, chame controle, 1-0-8, bom voo. 2-0-8, bom voo. Goma 2-3-3. Goma 2-3-3, bom dia, passado radar, eu estarei no vídeo de voo 3-0, após 2-0, saí de autorizado direto a Alefa. Após 2-0, direito a Alefa, Goma 2-3-3, transferido para 3-0.